Radial 300, coluna 328. Radial 300. Com 98 ao bordo, 4,5 de autonomia, alternando Campinas para o táxi. 20, ground at 33, ground 14 minus. Good afternoon. 29, Aviaca 6320, good day. Negativo? Negativo, senhora. 98 ao bordo, 4 horas e 5 de autonomia, alternando Campinas para o táxi. Chame torre 18 decimal 6. 86. Golo 328, reassuma a navegação. Pro observador Vitor 368, está autorizado final RNAV. Informe estabilizado. Direita pro observador Vitor 368, tomando estabilizado. 328. Golo 328, segue tráfego posição de 1 hora, 6.5 milhas. O rumo este é um Boeing 733. Passa 3 mil pés para 2 mil pés. Direto, 322. Livre pouso, pistão 1-0, vento 1-8, 0 graus, 08 nós, cabeceira deslocada, 1.200 metros. Gente, livre pouso, tá 3192. Ground, Aviaca 6320, could you repeat the clearance, please confirm Alpha short of west? Hold short, taxiway Kilo. Kilo, roger, thanks. Marinha 7062, como recebe a torre? Solo, o senhor teria uma previsão para azul 4089, por gentileza? Livre seu táxi agora, via Juliette Alfa, reportando o taxi Delta, a 14089. Via Juliette Alfa, vou reportar antes da Delta, azul 4089. Livre colagem da 17, vento 180 graus, 062. Bruno 697, como recebe? 55. Após a passagem do tráfego, ele acompanha a sua frente, ingressa via Kilo, pátio 3. No pátio 3, aguarda instruções. Gente, patrulha acompanhando Kilo, pátio 3, aguarda instruções. Informa que até for diverso, chamado sem resposta. Gente, estava com um problema aqui no componente de transmissão. 02, complete sinal ILS, sem glide, chame torre 118, decimal 6. 2886, ILS, sem glide, ciente, web 10.700. Boa tarde. Oi, Salvador, boa tarde. 1806, ponte de cara da Delta, pronto para decolar. 1806, linha e montanha 10. Aí montanha 10, 1806. Oi, web 10.702, estabilizado, uma mil e meia do externo, baixado lá. Webjet 1702, mantém aproximação, aguardando pista 10 livre, cabeceira deslocada 1.000 e 200 metros. Ciente. Aparentemente não havia problema nenhum de comunicação entre a nossa aeronave e a senhora. Gente, ao apertar o PTT aqui não estávamos escutando nada. Sim. O 4089 está livre, seu táxi, reportando antes do taxi Delta. Vai reportar antes da Delta, informa também que recebeu o solo sempre muito bem. 5/5. Gente, grato pela informação. Avianca 6320, and the Kilo taxiway on the apron tree. Zephyr 6320. Affirmed. Avianca 6320, and on the apron tree via Kilo taxiway on the apron tree, expect further instructions. Okay, apron 3 via Kilo, waiting for instructions, Avianca 6320. Solo Salvador, boa tarde, Titan 3192 e Bruno 3. Tem 392, taxi via Alfa, mantém a posição antes da Kilo, da passagem a um Embraer 190 da Azul, mantendo uma posição antes da Kilo. Gente, antes da Kilo, Marinha 7062, na escuta? Na 328, complete final RNAVE, chame torre em 118, decimal 6. 8-6, 6-8. Controle Salvador, boa tarde. 1806, cruza 2000 na Puca. 806, boa. Contato radar na decolagem, suba 190. 3192, após a passagem do azul, ingressa Pato 3 via Aquilo. No Pato 3, agora instruções. Cliente, após via Aquilo. Pato 3, 192. Do alto, me desviante. Nossa, 34, cópia. Número 2, aguarde. Avianca 6320, enter the Abram 1. Abram 1, remote position, Avianca 6320. Entrei 566, pronto, cópia. Pronto, siga. Entrei 566, está autorizado a Aracaju, nível de voo 190 via Gulf 677. Decola 10, primeira curva à esquerda. Saída Puca, transição Aracaju, 5420, transponder o controle 199, decimal 35. 3566, Aracaju, atualizado 190, Gulf 677. Volta 10, curva esquerda, Puca, Aracaju, 5420, transponde, 1935, controle. Protegimento correto, portão 01, no reposto quando pronto, tá 3566. Amaral, obrigado. Calo Gol 600, já tem nossa autorização. Afirma, número 3, Precov, aguarde, escuta. Área 600. 1924, copia. Pronto, 924. 20 segundos. Cruze 92, passou em frente para o portão 02. 02, tá, 392. Portão 924, Salvador, Maceió, autorizado, nível de voo 350, via Upper Whisky 58. Decola 10, primeira curva esquerda, saída Puca, transição Aracaju. 5431, eu transpondo, o controle 119, decimal 35. 924, tem que estar autorizado, Maceió, no nível 350. A saída é Puca, Aracaju, via Upper Whisky 58, decola da 10 com curva esquerda, 5431 no transponder, 1935 ao controle, 1924. 1924, cotejamento correto, reposto quando pronto para acionamento. 1924. Bom, 754, tomando para a 1754, está autorizado Recife, nível de voo 390 via Upper Whisky 58, decola no 0, primeira curva esquerda, saída Puca, transição Aracaju. 5410, transponde o controle 119, decimal 35. Autorizado, conforme 390 para Recife, Upper Whisky 58, decola da 10. Puca, Aracaju, 5410 no transponde, 1935 com controle, está na 9, por 100, decimal. Bono 754, informe primeira curva, posição de colagem, curva esquerda. Portão 09, autorizado, puxa e acionar, portáxi. Portaremos, bono 754. Solo, Airflat 6702, para... Alfa, escuta. 6702 da Web, táxi via Alfa, ingresso Aquilo, Pátio 3, no Pátio 3, aguarde instruções. Alfa, ingresso Aquilo, Pátio 3, aguarde instruções, Airflat 6702. Bono 600, copia. Copia, 600. Bono 600, está autorizado Natal, nível de voo 370 via Upezulu 10. Decola do 10, primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Zipa. 5430, transponda o controle 119, decimal 35. 85, alternando 12545. 35, controle para o gol 1600. Gol 1600, cotejamento correto, reposto quando pronto, pressionamento post. Repostarei, gol 1600. Falou Salvador, 3661, boa tarde. Em 3661, Ilhéus, informação em curso é Tango, confirma o nível 230. Firmo. Será coordenado, vai de cópia. Obrigado. Vitor, Juliette, agora controle de Salvador, 1-9-35, uma boa tarde. 1-9-35, Alfa Vitor Juliette. 8-9, passando para autorização de DC. 35-4-9, confirma nível. 1-6. 1-0, vento 2-0-0 graus, 9-0-9, azul 4-0-8-9. Decolagem da 1-0, tá no tráfego de queda, azul 4-0-9. Alfa Vitor Juliette. Juliette. Táxi voo no 754, 33 a bordo, zero na Fortaleza, 2:51. 062. Somente observando o tráfego agora, 12 horas no táxi, no taxi Alfa. Reporte fora do solo, vento 190 graus, 909, Marinha 7062. 3-7-7-7-0-2. Afirma. Bônus 754, copiado, 33 a bordo, Fortaleza, confirme a autonomia. 12:51, senhor. 754, da Gol, autorizado táxi via Juliette Alfa, reporte antes da seu Delta. Autorizado via Juliette Alfa, reporte antes da Delta, bônus 754. Vitor Juliette, prossiga direto. Serra Delta no informe, lógico. Direto de Foz do Oeste, atualizado a sessão até 2.500, senhor. Nossa. Controle, o Alfa Vitor Juliette está atualizado a sessão direto a Lagoinhas até 2.500? Afirmativo, livre ascensão 2.500, Alfa Vitor Juliette, reporte nivelado. Reporte nivelado, Alfa Vitor Juliette. Voo 220 via pelo Corrigino. Decolada da 1-0, primeira curva à direita, saída da El, transição Leda, após Leda, Ilhéus, direto Ilhéus. 5-4-3-2, eu transpondo o controle 1-9-35. Autorizado Ilhéus, nível 220, saída da El, Leda, após Ilhéus, primeira curva à direita, 5-4-3-2, eu transpondo, controle após 1-9-35, 3-6-1. 136 é o único cotejamento correto, confirmando seu portal é 1-0. É 1-0, é posto quando pronto. Vai reportar, né? 6702 da web, mantém a posição, é da passagem ao tráfego da Boa, da Ubanda da Gol, agora cruza na sua frente, após ingressa para o portão 08. Após a passagem do tráfego da Gol, ingressa ao portão 08, UF767-02. 1-3-2-8, ingressa via Quilo, pátio 3, no pátio 3, aguarda instruções. Quilo, parte 3 e aguarda, 328. Bônus 754, era da passagem ao banco da companhia, sua frente, ingressando agora, taxiway Kelo, após o tráfego, ingressa Delta, na Delta, chama a torre, 186, quando pronto, ajuste no 0, no 3, bom voo. 062, chega agora o controle Salvador, no 9-35, boa tarde. Vai, acendei pro 360, azul 4089. Hora da conquista, nível de voo 160, decolada 10, primeira curva direita, saída da curva corrigindo, saída Gole, transição Eval após Eval direto, Gole Eval do CT. 5444, eu transpondo o controle 19-35, trip 5489. Conforme o 60, pista 10, curva na direita, na Gole, Eval na transição, 5444, 0-35, Gole na saída. Protejamento correto, repouso quando pronto, pressionamento e puxe na posição remota. Remota 14, tomada. 3566, pushback no 1. 3566, posição 01, está autorizado, puxe acionar, reporte táxi. Vive, chama táxi, 3566. Corrigindo, tem 3566, mantém a posição, coordena com a equipe de solo, irá parquear um banco da Gol no 03. Assim que o mesmo parquear no 03, está livre, seu puxe acionar no 01. E após o Gol 03, inicia, 3566. Turno 328, prossegue em frente, portão 03. Frente pro 03, 328. 5-4. A linha decola da pista 1-0, vento 1,70 graus, 90 nós. A linha decola da 1-0, voo 974. Marinha 7062, por gentileza confirme durante sua inspeção se torar algum pouso, sobrevoar e regressa ao voador. A inspeção segue até com uma na tuba, confere? Afirmativo. Ô, Piago. Linha 7062, por gentileza confirme o tempo total de voo e o seu estimado de pouso, Cosino, o seu estimado lá para chegar em Comandatuba. Obrigado, 7062. Solo, gol 924, tá no 05, pushback acionamento. Obrigado, boa tarde, cara. Estou autorizado, puxa acionar, é por táxi. Sim, se chama por táxi, 1924. Cara, em 1288, alterna 3325. Azul 4089. Recife 128 decimal 8, alterando 133 decimal 25, azul 4089. Está autorizado Fortaleza, nível de voo 350 via UPZulu 19. Decolada 1-0, primeira curva direita, saída Momo, transição Flood, corrigindo. Pode decolar de primeira curva esquerda, na saída Momo, transição Flood. 5424, transponde controle 119, decimal 35. Tá, 3834, autorizado Fortaleza, nível de voo 350, UPZulu 19, decola da 10, curva esquerda, Momo Frutia saída, 5424, transponder e controle, 0935. Protegimento correto, posição no 1, reposta quando pronto. Reportará quando pronto, 3834. Uno 333 São Paulo, confirma o nível. Repetitivo. Frente, informação em curso é Tango, escuta com recebimento. Enquanto será processada a sua autorização. 4-3-5-6-6 para o táxi, temos 137 a bordo, 3-30, alterna Recife. 135-66 autorizado, táxi via Índia, Alfa, ingresso na Delta, quando pronto, torre 108-612, ajuste no 0-3, bom voo. Índia, Alfa, Delta, ingresso na Delta, 108-6, 3566. Foxtrot Lima, Valença, no meu pés. Pronto, cópia. Isso, Foxtrot Lima, autorizado Valença, no meu pés. Decolador no 7, primeira curva direita. Restrito no corredor Echeta, liberação do controle. 0272 é o transponder, controle 199 decimal 35. O Escócio Lima confirma o PLB? 03. 03 a bola para acionamento de táxi 2, 108-612. Bom voo. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Táxi Lima. Salvador, é o voo no 600, está no portão 4 para puxa acionamento. Salvador, é o voo 1600. Seu nome é 00, portão 04, autorizado, puxa acionar, porta táxi. Porta era táxi, voo 600. O voo 754 chama Centro Recife, frequência 12685, alterno 2545. 2685, 2545, voo 974. 3566, ingressando a Delta. 3566, autorizado Delta, aliás, decolar, vento 190 com 8. Livre, Delta, ingresso e decolagem, Delta 356. São Paulo, Congonhas, 360, ao nível via para o Whisky 58. Decolador no zero, primeira curva direita, saída gole, transição Gonza, 5443, eu transpondo o controle 119.35. 360 para São Paulo, para o Whisky 58, decola 10, curva direita, gole, Gonza, 5443, transpondo o controle 119.35.333. Protegimento correto, reporte quando pronto. Está com 163 a bordo, alternando Salvador 0235, autonomia tanto do táxi. Bom, 924 autorizado, Juliette Alfa, na taxa Roberta, quando pronto, 208-612, ajuste no 0-3. 7 Juliette Alfa e Delta, quando pronto, 2862, é com 1013 e um voo 924. Nova autorizado, pushback, acionamento é porta táxi. Reporta ali para o táxi, 489. Botão de Índia. Morinha 7062, controle Salvador. 35, controle do Verge. Tá na frente. 35. Controle Salvador, tá 3193. 3193, tá, identifique dessa via ponta e ajuste no 0 no 3. identificou via chegada bomb sem informação Tango. Tá 3193, solicito o RNAV. Sente. Solicitando 3566, não escuta. 3566, sobe para nível 190, vigilância radar. 190, 3566. Até onde ainda na chuta? Procedência. Qual a procedência? Procedência está sendo mesmo, meu grupo de tudo. Procedência. Nove, dois, quatro, pista 190, alinhar e manter. Alinhar e manter, 190, 924. Tá? 35489 66, não foi ao vivo. 3,50 autonomia, alterna Ilhéus. 3,50 Ilhéus, confirma o POB. POB de 66, 66. 66, ciente, o 35489 está autorizado seu táxi. E a Juliette Alfa, na Delta chama 12. 108612, ajuste no 03. Alfa na Delta, chamada 12, obrigado, boa tarde, até daqui a pouco, 5489. Toma, tá, 3, 2, 3, 4, prospecção em posição 1, 1. Gente, confirme o tráfego que chamou para o prospeccionamento. 3, 4. É o TAN 3661. Gente, TAN 3661, no posição 10, autorizado para o prospeccionamento, reporte táxi. Na 10, e posicionamento, chama táxi para o TAN 3661. Solo Gol 600 acionado, POB 154-2678, autonomia alterna, material para o táxi. No 600, está autorizado seu táxi via Índia. Alfa seguirá o ATR da trip com o número 2. Na Delta, quando pronto, 208-612. Ok, Índia Alfa, e quando pronto, eu estou voltando 3-2. Ponto na Delta, 2-2-6-5. Vou no 600, 208-612. Ajuste no 0, no 3, segue o ATR da trip com o número 2 via Índia. Afirmativo, número 2 via Índia, 1-8, via Índia. Solo, TAN 3834, pushback acionamento na 1-1. TAN 18-6, Índia. 3-5-6, Bravo. 3-5-6-6 da TAN, nível 170, direto Aracaju. TAN, Aracaju, obrigado, 6-6. Salvador, boa tarde, Gol 1394, não sei, centro da TAN. Pátio 5, ciente, tem condições de aproximar direto pro pátio? Afirmativo, aproximação direta pátio 5, poderia confirmar condições do vento? Vento 190 com 8. 190 com 8 direto no pátio 5, formação com o tempo ciente. Torre Salvador até o Quebec Bravo, na retaguarda, aproximadamente 1,5 milhas. Link a Índia com as mesmas intenções, se autorizado, segue no mesmo procedimento. O Gol 924, decolado 02935, verdade? 935, boa. Ok, hotel Quebec Bravo, então segue o tráfego até o pátio 5, chama na curta. Qual é a Santa Livre, aproximação pátio 5, vento 180 com 10, hotel Quebec Bravo. Vai seguir o Índia Inca, direto, pois fez o procedimento, Quebec Bravo. Qual é o equipamento? É um BH-06. O Salvador, 354, principal, quando está na Delta, pronto. 5489, pista 10, aliás, decola autorizado, 180 graus com 10 nós. Ali decola 5489. 3193, após posição Pelô, voa para o Serra Vitor 366. Após Pelô, Serra Vitor 366, tá 3193. Serra Vitor Juliette. Decolando 10, saída da Elton Antão Black. 5427, no posição dele, controle 19600 pro Gol na 394. Primeira curva à direita, portão 062, reporte quando pronto, pressionamento posto. Afirmo, na 394. Visual da nossa vida, conversão, Juliette. Salvador, Gol 1600, ingresso na Delta. 300 alinhar e manter pista 10.